Olá, aqui é Gustavo Abadi. Está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Nesse 2017, eu me sinto muito alegre, muito feliz de poder estar entrando na sua casa pelas ondas da Rádio Mãe de Deus ou pelo site na internet. Nós interrompemos a nossa lista de características do Homem Segundo o Plano de Deus para fazer as chamadas resoluções de fim de ano. Nelas eu sugeri que você refletisse sobre ser um homem de caráter, um homem cristão, sobre ser um bom pai, um bom marido e um bom servo. Nos próximos 6 podcasts, eu vou encerrar essa lista das características. E eu quero retornar a essa lista falando de uma qualidade do homem segundo o plano de Deus. O homem segundo o plano de Deus é um homem devoto. Ora, Gustavo, o que isso quer dizer? Ser um homem devoto é um homem que conhece a tradição da igreja, que conhece a espiritualidade da igreja, e que frente a esse patrimônio tão grande da fé, ele resolve traçar um caminho em sua vida e busca conhecer a Deus, busca conhecer a Cristo, busca viver no Espírito Santo através dessa tradição. É alguém que busca estar próximo de Deus, alguém que deseja estar próximo cada vez mais do Senhor. E para isso ele utiliza das ferramentas que a tradição da igreja, que a história da igreja solidificou. Ele começa a aderir a práticas da religião para que a sua fé cresça. Ele busca um itinerário, um trilho de treinamento para a sua própria vida. Vejam, as empresas, as escolas, todas elas já descobriram que os homens precisam ter, sim, um regramento de vida, uma rotina de vida. Isto quer dizer que os currículos das escolas não são mero acaso, que os programas de formação continuada das empresas, das faculdades, não são por acaso. E o mesmo princípio é oriundo da fé, de que você precisa, sim, aprender a crescer, a dar um direcionamento espiritual para a sua fé e buscar viver práticas religiosas de devoção, para que você possa crescer. Veja, até entre protestantes existem princípios simples. As crianças aprendem que precisam aprender a ler e a orar para que possam crescer. Mas muitos de nós católicos, cristãos católicos, acham que simplesmente nós vamos crescer por osmose, por estar perto de pessoas santas, por estar indo às missas. Vejam, isto é bom, mas não é suficiente. Nós precisamos interiorizar as práticas que a igreja nos ensina, pois ela nos levará a crescer nos mais diversos meios de espiritualidade. Hoje nós temos tantas congregações, tantos movimentos, tantas comunidades, que têm o seu princípio, o seu carisma, e que nos incitam a termos um coração devoto. E muitas vezes nós não nos dedicamos a isso. O homem segundo o plano de Deus é um homem que se dedica à sua religião, que busca conhecer os caminhos da igreja, que busca viver a mística da igreja. A pergunta que eu faço para você é: quais são as práticas religiosas que Deus está chamando você para começar a fazer? Eu não estou falando da sua família, estou falando de você, indivíduo. Qual foi a última vez que você fez uma novena, que você se ajoelhou e fez uma oração diária? Qual foi a última vez que você resolveu ler livros que levam o seu coração ao céu, em que você se desafiou a conhecer a espiritualidade da igreja, os dos mais diversos carismas? Você sabe o que é a espiritualidade jesuíta, a espiritualidade dominicana, beneditina, franciscana, carmelita? Você conhece a vida da igreja? Você sabe que a igreja deve rezar diariamente junto à liturgia das horas? Você sabe que, como pai da sua família, você deve se preparar e ensinar como se deve rezar. Você conhece o catecismo, você conhece a igreja, você sabe qual é o direito canônico, você conhece a doutrina social da igreja, você vive de fato a sua religião. Eu lhe desafio a conhecer a igreja, a se hermanar, a não ser um católico de IBGE ou um católico não praticante. Que palavra horrorosa! Não existem católicos não praticantes. Ou você de fato é católico e vive a sua fé, com vida sacramental, com vida de amor à igreja, ou você não é católico. Então, procure conhecer a igreja, procure vivê-la com intensidade. Seja específico e comece a fazê-las. Se você é da RCC, viva a renovação. Se você é da Opus Dei, viva de fato os princípios da Opus Dei. Se você é do Regnum Christi, se você é legionário, enfim, se você é do movimento de Schoenstatt, viva essas espiritualidades com intensidade. Coloque-se na igreja, viva a igreja. Um forte abraço. E até o próximo podcast.